like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Todo mundo ouve e ama Target. Como está a sua sexta-feira, baby? Hoje, 26 de outubro. E eu espero que você tenha um final de semana sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the greatest network. Rolou aqui nas melhores rádios afiliadas a Target International. Mais uma edição do Pop Hits. Agora com os 5 sons mais votados na tarde, na referência para o mundo, targetw.com. E no Pop Hits da tarde de sexta, primeiro lugar para Rihanna, com Sometimes. Posto de número 2 para Kesha, Diane. Terceira colocação para Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Número 4, Adele, com Skyfall. E o quinto som mais votado na tarde foi Gangnam Style com Psy. E aí, vamos clicar e mudar tudo pra noite? Tá valendo então. Targetw.com. Aproveite pra se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participar também do Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de sexta, um forte abraço pro Fiorello Zanardo Neto, ele que é de Frutal, Minas Gerais, e tá a fim de curtir o som de Pink, Sober, colocando ponto final em mais um Pop Hits. Até a edição da noite, baby. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye. I don't wanna be the girl that laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. The sun is blinding. I stayed up again. Oh, I am finding that's not the way I want my story to end. Tell me that we had that conversation. I won't remember, save your breath, 'cause what's the use? The night is calling, and whispers to me softly come to play. I am falling. Spin around, spin around, spin around. I'm looking for myself. get sober. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.